conhece o anime do milho? Milho? Não, cara, não, não quero nem saber. Não quero saber, cara. Só pelo nome, eu já passo longe. Sejam todos bem-vindos a mais nova edição do podcast mensal sobre músicas e animes. Estamos na nossa edição de número 44, edição de abril. E o tema que foi escolhido por votação foi animes que a Rafaela não gosta. Ou, se você preferir condizer assim, notas de 0 a 5 no My Anime List dela. Animes que a Natália não gosta. Natália Rafaela. E sinceramente considero que qualquer anime dropado por ela, ela não gosta, porque ela dropou. Então assim, vai ter link pro mal dela pra vocês se identificarem no post, seja o post do Anime Portfólio, ou no Netuin, ou no Afilé do Brasil, vai estar lá o link pro mal dela pra vocês averiguarem a situação. Aí, Natália, depois você vai receber as mensagens falando: pô, como é que você não gosta desse anime? E não vai culpar o Carlírio, tá? É o link dela, é do mal dela, profile dela, então não tem problema. Nath, espere comentários lá no Afilide, viu? Como é que você não gosta? Assiste de novo, faz um post sobre. Dá uma 99ª chance pra um anime. Então assim, pra você ficar melhor interagido, você que tá escutando esse podcast, na verdade é um outro tema que venceu. Mas outro tema que venceu foi trabalhado numa edição à parte que você pode conferir depois dessa, caso queira. E é um tema bacana também, que foi o tema dado pela Loba, sugerido pela Loba, que é dedicar uma música de Sandy Júnior a um protagonista da temporada, em que nós tivemos que cantar a música que a gente indicou, ou seja, foi uma maravilha, foi uma sinfonia de primeira qualidade. Vamos então fazer o seguinte, nós vamos trabalhar esse podcast agora com as notas da Rafaela, mas antes, vamos apresentar a equipe, né? Vamos começar pelo amigo Luke, que é sempre irreverente e traz boas risadas pra todos aqui. Eu tentei me matar hoje. Diga por quê, Luke? É porque eu sou irreverente. Não ficou legal. Meu Deus. Não ficou legal. Após o Luke, temos a presença do Ian, terceiro podcast seguido dele nessa série. Oi? Só oi? Ah, eu tô pensando. Uma ampulheta que marca tem. Qual é o pleonasmo? Ok. talvez sim. Ok. Logo após o Ian, temos o Evilásio. Oi, tudo bom? É isso aí, grande Evilásio, né? Depois do Evilásio, temos o Eric. Olá. Logo após o Eric, temos a Natália Natasha Rafaela. Ai, quantas vezes eu pedi pra você não usar todos os nomes? Tá bom. Vamos então dar início ao nosso trabalho, esse podcast, com o tema que eu sugeri, acabou sendo um dos dois mais votados, onde cada participante foi vasculhar o My Anime List da Nath e averiguar entre os animes que ela assiste, os que ela já assistiu, os que foram dropados e o on-hold, quais que ela deu notas de 0 a 5. Então, sem maiores delongas, vamos dar início a esse podcast e quem vai começar com os trabalhos é a própria Nath, ela que vai aqui fazer sua primeira citação. Então, né, esse podcast dedicado a mim, né, só que não. Vamos começar aí com um anime que... Rapaz, eu acho que foi o primeiro anime que a gente comentou junto, não foi, Carlinho? Que a gente começou a discutir junto e tal. Eu escolhi o anime Troll Glass Leap da Bell Works. Socorro. Ai, será? Então, vamos ver. Como eu posso explicar essa obra de arte? Tem uma personagem protagonista, a Toko Fukami, e ela, tipo, os pais dela têm um negócio de modelação de vidro, sabe assim? Então ela é sopradora de vidro, basicamente. E aí, tipo, ela tava na escola e pá, não sei o que, e chegou um estudante transferido, o maior clichê de todos os romances possíveis e inimagináveis, é tipo, um estudante transferido, o nome dele era Kakeru, e esse tal Kakeru afirma que consegue ouvir vozes do futuro através de coisas cintilantes. É, isso. E aí descobre-se também que a tal da Toku também tem esse tal poder e não sei o que. Ou melhor, ela que vê as coisas de voz cintilantes. O Kakeru é por música clássica, se não me engano. Eu não quero nem lembrar dos detalhes do anime, porque aquilo foi só uma decepção. Só derradeira, só ladeira. Só problema. Eu acho que ele só consegue ver ouvindo a música da mãe dele, né? Eu discordo que só desce a ladeira, porque em nenhum momento ele subiu a ladeira. Eu concordo com o Eric. Ele esteve no topo da ladeira pra poder descer ela. Ele chegou no fim da ladeira e ainda cavou um pouquinho ainda pra chegar mais fundo ainda. Porque tá difícil. Olha, eu não vou falar nada, porque eu até gostei disso mesmo. Fala a verdade, do grupo você foi o único que tentou entender o final e conseguiu dar alguma explicação pra nós. Inclusive pra mim, pra Rafael e pra Nayara. Pô, vocês três viram o final do anime? Porra! Sim. Parabéns, sim, cara. Eu vi, e eu não sei o que vocês viram no final também. Tá bom, acho que só eu e o Luke não vimos o final do anime. Eu tu vi. Viu o Luke? Não, tá maluco? Tenho mais o que fazer da minha vida. Sim, como criar dinossauros de tanguinha. Mas enfim, né, voltando aí então pro podcast. Depois do trailer do Jurassic World, eu acho que criar animal de tanguinha é normal, perto do que o pessoal faz ali. Então, Rafaela, agora você, assim... Realmente, foi o primeiro anime que a gente comentou, ainda no Twitter mesmo, que a gente ficou trocando áudios entre eu, você e a Nayara, foi realmente Glass Leap, e isso no episódio 6 do anime, era ainda o episódio 6. Aí quando chegou o episódio 11, você pediu água, você pediu trégua, porque episódio 11 não deu, foi demais. Quando chegou no 11, não deu, acabou. E me lembro que daí entrou a figura do Ian, e o Ian explicou pra mim e pra você o que ele entendeu do final do anime, que foi o mais próximo que a gente conseguiu entender do final de Glass Leap. Peraí, é tão confuso assim, é Evangelho style o final do episódio? Ian, resume. Ian, resume o que você entendeu do final de Glass Leap. Só resume. Só é resume. Porque no final, o povo, porque, tipo, no final ficou aberto se o cara foi embora ou não. Porque ele tenta. Porque, spoilers. Tipo, ele tava morando. Não! Glass Leap, foda-se. Foda-se essa merda. Ó, quero avisar pra todo o pessoal que colocar nos comentários. Porra, vocês estão falando spoiler? Olha a culpa de quem é nessa vez, viu? Carlírio. Eu assumo a culpa, tudo bem, pode falar, Ian. Então, aí no final a gente tava na questão se o cara foi embora ou não. Durante todo o anime ele tava morando numa barraca no quintal do pai dele. Mesmo o quarto dele já tendo ficado pronto. No início o quarto dele não estava pronto, mas ao longo do anime o quarto dele dentro da casa ficou pronto, mas ele continuou morando na barraca. Por quê? A barraca era meio que o limbo em que ele estava. Se ele ia continuar ali na cidade e criar raízes ao lado da garota que ele amava, ou se ele aceitou o pedido da mãe dele e ia continuar viajando o mundo com ela. Aí no último episódio mostra que a barraca não estava lá. Aí foi justamente isso, ele pegando uma das rotas, se foi ele aceitando morar na casa do pai dele e criar raízes, ou se foi ele desistindo do amor dele para continuar viajando o mundo ao lado da mãe dele. Não se esqueça que ele conseguia ver os traços do futuro por causa da música da mãe dele, porque a mãe dele é uma musicista clássica lá. É mais ou menos isso. Ou seja, o anime, o final foi completamente aberto e não deu nenhum tipo de explicação sobre o que foi mostrado ao longo de todos os episódios, porque eles não explicaram porcaria nenhuma. Tá certo. É, teve dessas, a temporada teve dessas, realmente. É, maravilha. Mas, e qual foi a música que você selecionou, senhorita Nath? Então, né? Eu só queria deixar comentado aqui que é por essas e outros, assim, animes que eu não gosto tanto da Bell Works, mas eu vou deixar passar por causa de Shirobako na temporada passada. Que foi muito bom. Mas voltando pra Glass Leaps, de Glass Leap, pra dizer a verdade, a única coisa que eu gosto é da abertura. Eu acho que é uma música muito bonita, as imagens da abertura são muito bonitas também. Uma coisa que a PLWorks faz bem é a animação. É sempre muito colorido, bem desenhado, essas coisas e tal. Eu não tenho nada do que reclamar, não. Só o roteiro mesmo que me decepcionou a maioria das vezes, é meio triste. Mas vamos nessa, né? A música, se eu não me engano, eu coloquei aqui e perdi. Posso soltar isso aqui? É Natsu no Hi Tokimi no Koe Shoucho. Acho que é assim que fala o nome dela. É porque o nome dela é com CH, né? Shoucho. Ou é Chuchu? Eu não faço ideia como pronuncia. Ela é uma cantora que já fez uma abertura de outros animes, como Girls and Puss, fez High School Day Born, fez Ryoka, fez Kamisama no Mamimocho, fez Gargantia. Tudo ela fez open ou end da maioria desses animes. E eu gosto bastante da voz dela, que é melódica, assim, eu gosto muito dela. Mas ela não tem tanto, ela não apareceu tanto assim em animes. E, sinceramente, é como eu já falei, a única coisa que eu gosto de Glass Sleep é a open. Eu não me importava de assistir ela todos os episódios, porque eu tenho uma mania de assistir só a primeira vez que passa e depois eu pulo. Sempre. E aí, pelo menos em inglês, vi que eu assisti a Alvin sempre. Porque era a única coisa que prestava. Basicamente é isso. Então, vamos curtir o tema de abertura de Glass Leap. Ok, passada a vez da senhorita Nath, é a vez então do Luke fazer a sua citação nesse podcast. Falar de um anime muito bom, muito excelente, que eu não entendo como ela pode dar uma nota tão baixa, que é Sword Art Online. Bom, segunda temporada, hein? Cara, bom. O Luke tá querendo encrenca com os visitantes do Chuva de Nanquim. Ponto. Que a qualidade vai tão alto assim que é sem limites. É quase tão sem limites quanto o Kirito, que é tão bom protagonista como o pessoal do Omelete falou. Ô Luke, lembra lá daquela pesquisa lá do cara do Nipponfólio procurou como ter a personalidade do Kirito. Que é uma personalidade muito difícil, é só você fazer um personagem trap pra você ganhar dicas de como participar do campeonato lá. Enfim, é a segunda temporada de Sword Art Online, que é excelente. Onde temos lutas com armas, mas o Kirito fala, não, eu sou melhor que vocês, vou usar a minha espada mesmo e foda-se. E ele ganhou o campeonato com isso, né? E aí eu vou falar da abertura. A abertura se chama Ignite. Ela é cantada pela Air Aoi, não sei como é que fala. É isso. Sword Art Online é uma bosta. Quem gosta não sabe, não tem gosto muito bom, não. Mas o protagonista é muito forte e a protagonista Asuna é também muito forte, de acordo com a pessoa. A de cabelinho verde lá, ela desvia de balas no ar. E ela depois vira uma gatinha que tem o rabo puxado pelo Kirito. Olha que desenvolvimento de personagem. Olha que assim, desenvolvimento de personagem. A personagem o tempo todo é uma personagem forte pra no final ter o rabo puxado pelo Kirito. É isso aí. É a qualidade da animação. Eu sei que tu realmente odeia Sword Art Online. Isso já ficou óbvio. Como assim odeia? Eu não, você falou bem. Eu estou falando muito bem, muito bom. Tudo bem, então você ama o anime. Você ama isso, o anime, ok. Excelente. Então não deve ser muito difícil pra você conotar pelo menos um ponto positivo que esse anime tenha. Um ponto positivo? Um ponto positivo. Acaba. Então. Cara, um isso não positivo. Vale, isso é muito óbvio. Não. Ah, eu devia ter especificado. Mas ok, vou entender. Não, o quem falou foi o Evilado, fui eu. Que isso? Não vai me deixar falar? Que absurdo. Deixa ele falar. O maior ponto positivo pra mim é o final da primeira temporada, em que o cara lambe lágrimas. Eu acho excelente. Lambe lágrimas? Ainda bem que eu não vi isso, caralho. Ele dá uma lambida assim. Olha, eu tô lambendo. Só pra deixar claro. Ninguém nunca me falou que tinha isso, cara. Ele é tão vilão que o Kirito chega a falar que o vilão da primeira parte, que matou milhares de pessoas, era uma pessoa honrada. Então você vê só como é que esse último vilão era. Mas ele não matou ninguém, ele só lambeu a lágrima da Azul, né? E tentou estuprar ela, mas isso é besteira. É verdade, tem esse detalhe. E torturou um monte de pessoa que tava presa no joguinho, mas é besteira. Torturou? Ele usou 500 pessoas que ficaram presas. Mas os caras só dormindo, né? Não, mas ele tava torturando. Ah, então tá. Dois são filhos da puta mesmo. Não, o outro tem honra. O outro tem honra, né? Matou não sei quantas milhares de pessoas. Enfim. Mas era honrado. Eu não vou pedir pra ele dar os pontos negativos, porque eu sei que vai ter uma listagem, uma cartilha imensa aqui, mas ok. Vai dar certo. Então, só diga pra nós mais uma vez, caso não tenha dito ainda, eu não prestei atenção, qual é a música que tu escolheu desse anime? É a música Ignite, da abertura de Sword Art Online 2. Então, fique com essa música. 涙のぬくもりで優しさ教えたはずなのに、どうしてまた傷つけ合って憎しみを生み出した強い絆の強さが todo o seu amor por Sword Art Online. Vamos então para a terceira pessoa do podcast, que é o Ian. Oi? Oi? Ah, oi. Oi. Como vai? Tudo bem, então, você? Cara, isso foi muito loba, velho. Você tá andando muito mal. eu tô aqui. Não, você está louco. Não, vocês estão louco. Eu psicografei ela agora, ela não pôde vir, mas eu psicografei um oi dela pra vocês. Gente. Então. O anime que eu escolhi é outro anime também, que, nossa, super bem dirigido, com um plot maravilhoso. Gente, a história foi tão bem feita, sem nenhum tipo de falha. E esse anime, obviamente, é o do Noah Zero. Palmas pra Lua. Porra, Ventos Espaciais, palmas. Palmas pra Lua. Mas você escolheu da segunda temporada. Na verdade, existe Vento Espacial. Mas não daquele jeito. Não. Não existe vento espacial, nada disso. Existe ventos solares. Enfim, tá no espaço. Existe barulho no vácuo. Deixe dessa, gente. Pelo amor de Deus. Aldonosa, não te desculpe. cara, por que eu defendo que a primeira temporada é boa? Porque é. Os três primeiros episódios, feliz. Não, a temporada é boa. Não é incrível, mas é boa. Sim, não, é melhor que a segunda. É melhor que a segunda. Ah, meu filho, até o Sword Art Online é melhor que aquela segunda temporada. Não sei. Então, como eu estava dizendo, eu animo que eu escolhi isso. Foi o Sword Art Online. É pra contar? Volta. O anime que eu escolhi foi o Dono Zero. Eu não sei se é pra contar a história do Dono Zero. Enfim, o Dono Zero vai contar lá a história dos marcianos e dos terráqueos. E aí que os terráqueos, que os marcianos atacam os terráqueos. Depois que a princesa dos marcianos vai pra Terra e sofre um atentado lá e é dada como morta. Não vou dar spoiler, porque... Não, mas se bem que... Meu filho, se você quer assistir a Dona Zero, você tem algum problema. Enfim, a música que eu escolhi foi feita pelo Hiroyoko Sawano e cantada pela Mizuki. A música é Alies. Ela foi o tema de encerramento do episódio 4, do episódio 7, do episódio 8, do 10 e do 11. Isso tudo na primeira temporada. É, na segunda temporada ela a foi parte já que interessa, né? A Dona Zero, a única coisa que foi boa foram o quê? Foi o character design e a trilha sonora. Que é desenvolvimento dos personagens, desenvolvimento da história, direção. Mano, não foi legal. Que isso, o protagonista se desenvolve tanto e chega a sorrir em um momento. Os três primeiros episódios que foram dirigidos pelo... Os três primeiros episódios foram bons. Tipo, aí a parte deles é tudo. Eu ainda acho a primeira temporada boa. Mas assim, eu tô nessa hype, ao Dono a Zero, terceira temporada, eu acredito. Pra quê? Terceira temporada. Pra quê? Terceira temporada, onde vamos ver... Casando, que aí precisa de uma terceira temporada. Na terceira temporada a gente vai ver mais a princesa sendo mais inútil, sendo mais peso de papel do que ela é. A princesa só foi fazer alguma coisa no final, tipo assim, no episódio, no penúltimo episódio ela inventou de fazer alguma coisa. E nem foi uma coisa tão boa assim, pra falar a verdade, né? Pior, né? Ela cagou com isso pro garoto. É muito esburacada aquela história, é tipo, ai, eu amo você, eu também te amo, mas eu vou casar com outro cara porque, né, eu sou princesa e ele é um povo. E você vai lá pra Terra. Tchau, tudo isso. Eu vou te falar que eu não consegui entender nenhum dos relacionamentos amorosos dessa série. Então, por mim, com quem ela ficasse, tava valendo. Porque eu também não tava aceitando ele ficar com os caras. E o mecha de ioiô é foda. Vai tomar no cu. O cara faz um ioiô pro mecha. Vai tomar no cu, velho. Mata os pedidos. Ô, Luke. Você não se lembra do Boomerang, não? Do Capitão Planeta? O Capitão Planeta é um ótimo anime, caralho, puta. Muito gente, bom. A Vivian fazendo que ele tinha o Boomerang, só falando. Curioso que, no caso, o Game Urobush, que ele só fez a... Ele só criou a premissa, né, da trama. Ele não foi roteirizando depois. Ele criticou até também o final pelo Twitter, falando que não era culpa dele que o Dino Azero tinha acabado. Não, mas ele jeito. É por causa que ele só criou a premissa da primeira temporada. Isso, ele trabalhou no roteiro, só que ele disse que não queria trabalhar mais. Aí não fez a segunda. Porque Psycho Pass é excelente. A Psycho Pass também, ele só fez a primeira temporada. Não, excelente. Psycho Pass só existe a primeira temporada. Ele falou que na ideia original dele, o Inaru e a princesa se apaixonariam. E o Slane pegaria a princesa dele e tal, eu não lembro mais o que ele falou a respeito. Mas também acho que não faria muita diferença nesse caso. Mas a princesa e o Inaru se apaixonaram. O Inaru e a princesa... Vou te falar agora, já falaram spoiler pra caralho, tão foda-se. O problema é o seguinte, o cara morreu no final da primeira temporada, a menina morreu no final da primeira temporada e não quiseram aceitar. É, isso é verdade. Esse foi o problema. Se os dois personagens tivessem morrido, a guerra tivesse continuado, nada disso teria acontecido. Mas, gente, os dois levaram um tiro na cabeça, eles não morreram. Não, ela levou vários tiros no corpo. Ele que levou o tiro na cabeça. Levou na cabeça também, tanto que quando a Lona levou o tiro na cabeça, o capacete dela inflou. Eu lembro dessa parte. Que eu até fiquei pensando também depois. Não, vi que o capacete caiu fora, mas, meu, não vou discutir aqui se a porra da menina devia morrer ou não devia. Ela morreu. Era pra ela ter morrido, era pro Inaru ter morrido, e era pro Slay. É, e aí, só que aí, se eles morrerem, assim, ia virar toda a questão. O povo ia começar a romantizar. Não, ia acabar com o romance que destruiu a série. Ponto. Não, gente, eles iam continuar. Ia ser. Ia ser tipo. Como é que era o nome? é que era um romance proibido, então eles só poderiam ficar juntos na morte. Então ele meio que tá romantizando toda a história, assim. Fazer as conexões com a literatura, mano. Tem que conectar com a literatura. Shakespeare? Shakespeare, romance brasileiro, gente. Já de Alencar, vamos. Qual a música mesmo? Ah, sim. É, ali. É isso. Então, vamos curtir essa música aí. De amor que ele fez pelo anime de Ode no Azero e sua excelente segunda temporada, é a vez então do Eric fazer sua citação. Então, o anime que eu escolhi no caso foi Kill Me Baby, todo mundo aqui adora. Opa! E poxa, oi. Desculpa, posso te interromper? Eu só queria falar que, pô, parabéns, Nath, realmente os animes que você não gosta são ruins mesmo, viu? Eu não concordo. Porque o Stranger foi muito bom. O Pico é excelente. Ah, depende. Olha, pra mim, todo hate que eu assisto eu dou de 5 a 1, mas não significa exatamente que é ruim, mas enfim. Caraca, você dá de 5 a 1, claro, você tá vendo hate só no 5 a 1. Que delícia, cara! É, vamos continuar. Meu Deus do céu! Então, Kill Me Baby, que é a história de uma garota, uma estudante loli que é assassina e que tem que conviver diariamente com sua colega de classe, que é uma garota cerebrada, digamos assim. E aí ela tem uma garota ninja no meio que tenta atacar a assassina toda hora e tal. Olha, eu entendo que o Kill Me Baby realmente tem muitas piadas falhas, tem um ritmo péssimo no humor, mas eu não achei tão ruim assim. Por sério? Exemplo, eu dei nota 7, 7 pra, eu já achei o suficiente ter dado. Caralho, nota 7. Caralho, Eric, parabéns, cara. Porra. Não é um anime que me fez rir, realmente. Não, ele tem muitas piadas que despencam, que são falhas, mas só que eu já vi comédia bem mais fraca que ele, então. Cara, então, acho razoável. Quando eu tô assistindo uma comédia, se não me faz rir, ela não tem sentido de existir, porque comédia é pra rir. Não, eu compreendo, é que pra mim tem comédia que eu não acho graça, mas, poxa, ainda é legal a historinha, os personagens estão beleza, eu ainda relevo, mas... Sim. Kill Me Baby, cara! Mas Kill Me Baby não é esse anime. Aí eu como, cara? Uma série de esquete, se tu não rir, porra, não faz sentido. Não, Kill Me Baby eu não é nenhuma maravilha, tem muitas coisas ruins, mas eu também não acho a melhor comédia que eu já assisti. Não, eu considero. É muito considero. Ô, Carlinhos, o que, que você achou de Kill Me Baby? Eu só coloquei ele como o pior anime do ano que ele foi lançado, só isso. E pro Carlinhos não gostar, tem que forçar, hein? Ah, sei lá, agora que o Carlinhos tá gostando de animes com, sei lá, culinária e peitos, não tô mais... Triage X4 aí, pro Carlinhos. Eu quero saber quem foi que me trollou lá na listagem, mas ok. Porque aquilo não fui eu que coloquei, mas ok. Quem seria? Não fui eu juro por Deus. Tá. Não fui. Então, No caso, eu escolhi a música de abertura. A música de abertura não, foi a música de encerramento que virou uma febre na época que foi lançada. Fizeram várias versões com outros personagens. A Futari no Kimochi no Honto no Himitsu, que é cantado pelas dubladoras da Shinatsu, que é a dubladora da Yasuna, que é a garotinha descerebrada, e da Sonia, que é a garota assassina. Que de assassina não tem nada. É isso, eu não tenho nem nada pra falar do que mesmo. Eu não vou defender o anime, eu sei que ninguém aqui gostou, mas eu só quis dizer que eu realmente não acho assim tão horrível como eu acho. Sério? Caralho. Seguimento então ao podcast. É chegada a minha vez de fazer uma citação aqui, e eu vou logo avisando que eu peguei pesado na escolha, tá? Eu fui bem infeliz, eu vou merecer a morte com o que eu escolhi. Eu escolhi nada mais, nada menos do que o belíssimo anime Ore no Imoto ga Kokanai Kaiwai Wake ga Nai, né? Ai, Jesus. O anime da maravilhosa Kousaka Kirin, uma das personagens mais amadas da animação japonesa. Só que não. Olha, ela realmente é uma das pessoas mais amadas do mundo japonês. Não, ela é uma das mais de opiniões. Não pelas pessoas desse podcast. É porque assim, Carlinho, reza a lenda que a segunda temporada só acabou do jeito que acabou por causa dos pedidos dos fãs. Sim, é bem. Sim. Não, isso é real. Então, aí no caso, mostra que, né, ela só é mesmo odiada pelas pessoas deste podcast. E que o pessoal lá do Japão, né, adora ela, adora o incesto. Você tá falando da segunda temporada ou dos OVAs? Eu tô confuso agora. O final da segunda temporada. É porque eu não me lembro do final da segunda temporada. Eu lembro do final dos OVAs, que é o final total, que é uma merda. Pode dar spoiler? É por causa que o final continua, né? Eu vou dar spoiler e vou cortar. Tipo, o casamento só acontece nos OVAs. Pronto, então é o OVA. É até o final completo mesmo. Então é do OVA. É porque o anime é só 12 episódios, aí tem mais 3, forma 15, né? E 15 tem o final completo. Eu acho que é isso. E até a segunda metade da. Até a metade da segunda temporada. Eu amo minha irmãzinha! Não, desculpa. Cara, é a parte que ele se declara pra ela oficialmente. Não, ele se declara, É porque ele desistiu das duas best girls do anime pra ficar com a mais chata. Mano! Uma irmã de sangue. Não, pra irmã. Não, olha só, e sexto já tem o Sugnossora. Aí eles vão lá e enfiam o Oreimo também. Até Boku Imo também. Não, isso aí eu não assisti isso aí. Amarrou. Não, depois ela vê que Brocon é errado, Nath. Ai, que bom, né? Socorro, Onisama. Ô, Nath, você é time Onisama ou time Onichan? Onichan. Eu sou time Onisama. Não, Onisama. Time Onisama. Onisama, cara. Eu não sei não, mano. Que time é time que eu não tô ligado? Caraca. Onisama. Onisama. Enfim. Orenimoto é um anime que dispensa qualquer tipo de apresentação, qualquer tipo de explicação de seu enredo, porque pelo que vocês já ouviram, a opinião é unânime aqui desse podcast. Na verdade, eu não sei quantas pessoas ouviram, porque eu vou ter que cortar metade dessa porra, porque... Meu Deus, a gente falou do anime, a gente falou do final do anime só. A gente não falou nem qual o plot. E Orenimoto, foda-se. Ai, eu em casa mesmo. Tá, corta isso aí agora. Ele casa com a garota. Do lado, dane-se. Ah, caralho. Ah, pronto. Alguém sabe o seu plot, os ouvintes que reclamam de spoiler. Quer saber, ó? Foda-se pra todo mundo. Vai passar agora. Não sei como editar o podcast nesse nível. Então, eu só queria deixar claro que, além dele casar, eles depois separam, assim, logo depois que casam. Então, só pra completar o spoiler. Já que eu vou contar o spoiler, né? Pra falar que eles não casam realmente, eles fazem um trato do tipo: nós vamos ser namorados, nós vamos nos pegar totalmente até o dia que nós nos formarmos. Depois disso, nós vamos voltar a ser apenas irmãos normais. Que. Mas super família. Mas tem a cena do casamento no mangá. É, claro, tem a cena. Mas é uma cena simbólica, assim. Não tem nem padre. É só de tipo. Não, claro, né? Eles têm 14 anos. Ela tem 14 anos de idade. Eles falam, tipo, ele mesmo fala: ah, não, isso aqui é uma coisa simbólica. Eu liguei pra todo mundo que eu conheço só pra arranjar isso aqui. A gente se vestir de branco, mas aí no final ela tira a aliança e entrega pra ele. E fala, tipo, agora. Que absurdo, cara. Estão fazendo gostar menos dessa porra. Merda, mas velho. Depois mas, de tanto mano. Sofrimento, depois de tanto deixar todas as UFs de lado, e aí o que acontece? Isso! Ele tava um pé na bunda. Ai, socorro. Qual é o seu problema? Croneco. Verdade, depois você vai ser bem. Ah, foda-se você. Gente, se fode, a cena que o Croneco, que ele tentou falar Croneco, gente, meu coração quebrou ali, foi estressado. Tadinho. Os japoneses não sabem o que é bom mesmo. Tem que ficar todos no 5 contra 1 igual o Eric mesmo. Vá merda. Enfim, a música que eu escolhi foi um dos temas de abertura do anime. É a música Irony, que é muito boa, por sinal, cantada pela Clarice. E é isso, fique com essa música de Orenimoto. Pronto. Mas não assista o anime. そんな優しくしないで。バカ。あゆね。俺の妹が。俺の妹がこんなに可愛いわけがない。 Desse anime e que ele merece as melhores notas da história da animação japonesa, é a vez do Evilásio fazer sua citação. Ok, eu escolhi a música de encerramento do anime Zetman, que vem do mangá. Senhora. Que vem do mangá, que é bem legal, mas o anime. Anime é uma sacanagem. Pare. Caralho, não tem como um salve nesse podcast. Como que quase carinho. Todo anime baseado no mangá desse cara, né? Ais manda abraços aí pro pessoal. Que pariu, que merda. Eu acho que eu nem cheguei a terminar o Zetman. Olha, e assim, eu tinha super boas recomendações de Zetman. E aí, só que eu nunca tive coragem de começar a ler um mangá e eu resolvi começar pelo anime. Pensei na péssima ideia. Uma decepção tão grande, meu Deus. Não, que até hoje nunca toquei no mangá. Eu preciso ter criar coragem de novo. O cara que criou o mangá é o Masakazu Katsura. Ele é um dos caras mais famosos em criar histórias de romance e tal. E o Zetman é o único mangá dele que foge bastante da curva, né? Ele tem o DNA também, né? Mas, bem, o mangá é bom e bem desenhado. Só que pegaram o anime, pegaram, tipo, uma equipe muito lixa pra fazer o anime. Pegaram, tipo, os caras que fizeram o character design de Project Arms. É uma bosta também. Pegaram o diretor dos animes meu merda aí. Pegaram o pessoal que nunca fez nada. Aí, deu a merda toda. Mas pelo menos o encerramento é legal. A história é sobre um garoto que vira um herói porque ele tem tipo uma habilidade mutante. E é isso aí, é o máximo que vocês precisam saber. Então, não assistam Zetman, leiam o mangá. E é isso. Tomeru, o nome da música. É legal conhecer essa música. Alguém tem mais algo pra falar de Zetman? Não, né? Eu lembro das músicas era extremamente grudenta e eu odiava ela. Só não sei se era Opa ou se era Andy. Eu não quero lembrar se é Andy, mas eu gosto da Andy. É uma que fica batendo pé. Não, acho que é a abertura. É a abertura, então eu odeio a abertura. Deixa bem claro. Ok, então vamos ficar com essa maravilhosa música, então. Simbora. Passadas todas as indicações que esse podcast tinha para oferecer, é chegada a hora da escolha final, né? Vamos à escolha final, que é uma surprise, tá? É uma surprise. Que é o Carlírio, porque o tema foi animes que a Natália odeia, mas quem escolheu foi o Carlírio. Né? É, exatamente. É uma música surprise que eu escolhi. Só que é uma música que vocês imaginam que eu iria escolher, realmente, fazer o quê, né? Paciência. Mas antes, né, de eu declamar com essa música, porque ela é que encerra o podcast, está na hora das pessoas falarem aqui para vocês quais são as sugestões de tema para o pleito do Sobre Músicas e Animes 45 da edição de maio. Peraí. Antes de tudo, será que vale a pena a gente explicar por que tem dois podcasts hoje saindo? Eu falei mais ou menos disso no início, mas se você quiser ir mais a fundo, à vontade. Bem, pessoal, tem dois podcasts hoje, um oficial, que é esse aqui, e o outro é aquele podcast tão pedido pelos nossos ouvintes, que adoram a gente, né, que preferem ver a gente pagando mico do que ficar escutando música boa, né? Eles gostam de trollar a gente, né? Então, o podcast lá sobre músicas de Sandy Júnior, que seriam indicadas para protagonistas da temporada de primavera de 2015, saiu. Só que não saiu no feed, se você está estudando pelo feed. Saiu somente na página desse podcast. Então, por favor, acessem a página. E se vocês quiserem, escutem lá. Vocês vão ver o Mico no nível hard, porque a gente cantou as músicas, né? Então, vocês têm que ouvir pra entender o que, que a gente tá falando. Eu só sei que eu salvei todos os MP3 das músicas de todo mundo cantando. Meigo, você é meigo. Foi meigo, muito meigo. Luke declamando a música para Fate Stay Night. Foi muito bonito. Foi épico. Eu fiquei emocionado. Foi épico. Vocês vão ouvir, sério. Chorar. E foi a gravação mais longa também, né? Foi a mais longa. Foi não? 30 segundos. É, eu tô sendo irônico. Foi não também, não foi a mais curta. Enfim, é chegado então o momento, antes da música final, é chegado o momento então das pessoas aqui darem suas sugestões de tema para você votar na escolha do Sobre Músicas e Animes número 45, a edição de maio. Então vamos começar pelo Luke. Luke, fala aí com essa sugestão de tema. Então, a minha sugestão de tema é músicas de anime que tenha uma música que a letra ao contrário se chama Atanaki Akura. Fica aí a dica. Vota em mim. Como é? Peraí, peraí. Só letra Akura, só pro pessoal ter certeza. A-K-U-R-A-H. Ok. Akura. O pessoal podia pensar que não tem H no final. É, Atanaki Akura. Ai, minha barriga. Tá válido, parabéns, tua atividade é 10, cara. Já entendemos o que, que tu quer, então. Eu não tô entendendo o que vocês estão falando. Eu não sei nem que anime, não sei nem que música eu vou escolher desse sistema que eu botei. Olha aqui, Luke, tem dois animes que tem a música com esse nome, com esse título, viu? É, não sei, vamos ver. Ok. Depois do Luke, a vez então, do Ian fazer sua sugestão de tema. Vai lá, Ian. Músicas de animes que são seu guilty pleasure. Anime que você gosta, mas morre de vergonha de admitir. Ah, sim. Lembrando que esse tema do Ian até que foi bem votado no último pleito, então já viu, né? Um forte candidato. Ok. Evilásio, tem a sua sugestão de tema, por favor? Bem, daqui a pouco eu vou falar das estatísticas do Anime Post 4, né? Quem chegou no Anime Post 4 na última semana. Então, em homenagem a essa galera linda que procura coisas incríveis pra chegar lá no meu blog, eu vou escolher o tema baseado na pesquisa que, em toda a história do blog, foi o que mais pesquisaram pra chegar no blog. Pelo menos que o WordPress me avisou. Que é o tema Lolicon. Então... Jesus amado! Eu tô falando sério. Ele tá acima de Fullmetal Alchemist. Se bem que Fullmetal Alchemist, somando todos os Fullmetal Alchemist, eu acho que ganha dele. Mas tá valendo. Lolicon aí. Ok, o tema sugerido pelo Evraz é Lolicon. Anime Lolicon, é isso aí. Anime Lolicon, Jesus. Pera, anime Lolicon seria um anime com lolis ou um anime com Lolicon? A protagonista são lolis. Okay. Ah, beleza. Vale Naruto. Ai, já tem uma gama enorme. É só perguntar no Twitter. Gente, um anime com lolis, pronto. Ou vale perguntar pro velho gordo e careca no ônibus também. Essa aí é com Ash, caso vocês tenham dúvida. Não, Ash não, meu Deus do céu. Ô, oh, esse anime é bom, não fala mal não. Não, é bom, só que o povo tá overdose de Ash, mano. Não, eu concordo que se você procurar sobre o anime na internet, por fotos, vai ser um overdose de Ash. Mas o anime é bom, cara, não é só isso, pelo amor de Deus. Não, o anime eu tô gostando. O problema é que o povo tá gostando no outro sentido da Ash. Exatamente. Certo. Eric, só sugestão, por favor. Minha sugestão, de novo, relacionada ao dublador. Animes com protagonistas dublados pela Kugimiya Hie. Ok. Nath, sua vez. Sugestão. Bom, eu vou usar a carta reversa dessa vez. Vou falar sobre animes que o Carlírio odeia com notas menores que 5 no modo. Obrigado. Ok, vocês têm 72 escolhas. Boa sorte se o sistema ganhar. Pô, tem tudo isso? 72 escolhas, exatamente. São 72 mais animes. Mais que eu, gente. Ó, já fica mais imagine fácil. O nível desses animes. Eu não consigo acreditar que tem anime. Eu tenho uma olhadinha aí. Eu vi aqui, eu teria 400. Eu vi aqui, eu teria 450 opções, mas um quarto seria um hentai, isso aqui. Jesus amado, cara. Enfim, agora é minha vez de dar uma sugestão de tema. E a minha sugestão de tema é... animes dublados pelo que tem protagonista dublado pelo Mamoru Miyano. Essa é pra Nayara, que eu sei. Essa é a sugestão. Aniversário da Nayara tá chegando. Então, antes de eu falar qual foi a última música, agora é um momento muito especial que o Evilásio gosta de mensurar aqui no podcast, que é a forma que as pessoas usam para chegar no Anime Portfólio ou nos podcasts, as chamadas buscas inusitadas que ele gosta de citar aqui. Apenas pro Anime Portfólio, que eu deixar bem claro. Então, não fui pesquisar sobre outros. Se fosse o Shunan, ia ser bem pior, provavelmente. Com certeza. O pessoal tava calmo essa semana, não teve nada demais, não. Por exemplo, uma pessoa chegou lá procurando por... Essa aqui é uma pergunta, na verdade. Onde vejo indicações de dois pontos animes? Então, aqui no Anime Portfólio você vê indicações de dois pontos animes. Inclusive nos blogs dos meus parceiros, dos meus amigos aqui, também vocês veem. Alguém chegou lá procurando por Dia Dragon Ball, mas vejam como eles escreveram Ball, por favor. Ball. Não foi Ball normal, foi Ball. Ball. É um americano, tem que ter dois anos. Jesus. Tá bom, chega, como é? Dia Dragon Ball, o renascimento de Frieza no Piauí. Ou seja, Dragon Ball se passou no Brasil e ninguém tá sabendo, que beleza. Frieza levanta assim, manhinha! Minha manhinha! Minha... Muito bom. Conceito absurdo, né? Tudo bem. Uma pessoa chegou lá procurando por considerações final sobre o Facebook. Boa, parabéns. Isso aqui ficou uma pergunta pra vocês, né? Filmes bons, mas que não ganharam Oscar. Tem muita coisa aí. Tem o Whiplash, por exemplo. Né? Todos com o Leonardo DiCaprio. Pois é, todos os filmes do Leonardo DiCaprio. Pois é, porque ele... Velozes, Furiosos, 7. Então esse vai ganhar, Luke. Não é? Vai ganhar. Vin Diesel preview. E bem, por último, uma pessoa chegou lá procurando por Poses Inocentes Anime. Eu espero que ele não tenha encontrado. Eu tô com medo desse cara. Ok. Mas é isso, foi tranquilo a semana, não teve muita coisa não. Uma parte das pessoas procurou por anime. Anime. Eu inclusive tô impressionado que a busca mais feita no pra chegar no blog não é anime, sim Lolicon. Bem, parabéns. Bom, cada um com seu fetiche. Mas tudo bem, teve uma época que o pessoal só chegava no anime procurando sobre bruxaria. Por causa que eu fiz uma resenha de Witch Hunter Hobby, eu ficava assustado com o pessoal. Como acontece, disse, cada um, o seu fetiche de novo, né? Ok, é chegado então o momento da última indicação do blog. É uma indicação musical especial, que é ofertada à pessoa que teve o tema como vitorioso. Então dessa vez cai pra mim. E o anime que eu escolhi é um que a Nath não gostou, mas que eu gostei. Então desculpa, Nath, qualquer coisa. Quase, de novo. Lembrando do podcast de cinema, eu estou chutando. O Bungaku Shoujo não, por favor. Carneiro escolheu Pico, Totico. Abertura de Pico, Totico, Totico. Isso. Vai pro inferno. Bungaku Shoujo, então morra com essa. Não. E a música que eu escolhi foi justamente Yuki no Kaerimichi, que é uma música muito bonita, muito singela, muito bacana. E é isso aí, eu sou o único do podcast que gostou do anime. Um abraço pra todo mundo, até a próxima edição e valeu. Eu não posso nem dizer, o Carlírio revê esse anime, porque ele revê todo ano, provavelmente. Então, esquece. Uma vez por ano. Tá vendo? Qual anime? Ah, mas isso é pouco, cara. No 2006 eu revejo 3 vezes por ano. Mas Carlinhos, ele ainda tem a Loli que você gosta. Cara, para de associar Loli com... Pelo amor de Deus, não. Não, cara. Para com isso. Para. É, Loli com o próximo podcast. É isso aí. Ai, meu Deus. Mas é isso aí, gente. Hora das despedidas. Então, Luke, seus últimos recados. Dá o tchau aí. Pede pra visitar o show de Nankin. Tá valendo tudo. É isso aí. Não foi meio fora de ordem, não tinha que ser a música no final. Eu também achei estranho. Mas... O que tá acontecendo aqui? Ele manda essa porra. Vai lá, vai. tá bom. Enfim, visita o Shunan, Chuva de Nankin. Lá você também pode ter termos de buscas bizarros, como fotos de Android e Kuririn e eles fazendo safadeza, que eu não sei. Eu só chegou no blog errado, mas ok. Ah, mas pô, eles não são marido e mulher? Fazedo, safadedo. Ah, não, não. Ah, você... Pô, se eu fosse pegar aqui as buscas só porque o pessoal escreve errado... É... Pegasus fudendo Ares gay. É... Socorro! Ah, esse vale? Eu não sei. Eu tô mais ah, que... o seu público é muito mestrinho. É Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco. Carteira de identidade de personagem de animes, porque eu preciso saber o RG da Asuka pra ver os vídeos dela. E finalizando com K-pop gay em português. Que todo K-pop é gay, é só procurar o subtítulo aí. Que bom, na verdade, existe bem pop, só pra vocês, visitantes do Shunan, é só vocês procurarem bem pop, que vocês acabam achando. Então é tipo K-pop em português. Lembrando que tem pessoas ensinando pro Luke que review não é o que o Luke pensa ser, segundo os comentários do último de Nankin. É, review é resumo, não é... Resumo, cara. Agora vai ser resumo pra sempre. É, eu vou escrever resumo Sword Art Online 2. É isso mas aí. Você já fez o resumo do Sword Art Online 2, você tem que fazer do primeiro. É. Não, eu já fiz o primeiro já. Ah, então escolhe outro aí. Resumi tudo Sword Art Online 2, tá tudo resumido. É isso aí. Ian, seus agradecimentos, mandando abraços pro pessoal aí, vai lá. É isso aí, legal, acessem o Xenismo, força na batida. É isso aí, grande Vilazio, companheiro, manda aí teu recado. Então, continuem acompanhando aí em portfólio e opinando, sempre com podcasts novos. E, por favor, participem lá da campanha barra projeto, conhecendo o mercado nacional de mangás. Vocês não levam nem 2 minutos para responder o formulário. E vocês vão estar ajudando a gente a entender um pouquinho melhor, pelo menos entre quem acessa blogs, como é que é o perfil do pessoal que compra mangá no Brasil. É isso mesmo. Eric? No caso, acesse o AnimeCote, que em breve terá lá um novo post da sessão X10 com um tema bem picante que foi escolhido pelo público. Não sei porque ele é hentai, o tema é hentai. Hentai. Que a gente já aprendeu nesse podcast que o Eric, ele tem uma grande afinidade por mim. Ele é um sommelier de retais. isso é senso comum, na verdade. What? Ah, ô! Oh. Por favor, escutem Anime Coach sobre retais. Vocês vão entender o senso comum do Eric. Não é escute, é ler. Vai ser uma lista com 10 animações retais. Ah, já vou dar spoiler, né? Pra propaganda, 10 animações retais. Enfim. É só tu publicar antes de sexta-feira, cara. Não, mas não dá. Ainda tenho que escrever sobre 4 animes. Você tem que assistir, né? Tem que fazer a pesquisa, aí demora. Exato, um tem que assistir, ver o que... Aí, puto da animação. Tem que rever, né? É foda, porque dá 10 minutos você cansa, tem que parar um pouquinho de ver. Pois é, velho. Talvez, é um cansaço físico e mental. É, muito difícil. Eu acho legal que o pessoal vai continuando. O Eric vai sair malhado de lá, vai ser uma beleza. Só um braço. Um braço só, né? Não, você pode revezar, ué, não tem problema. Não, foda que o público ficou dividido entre garoto, entre 10 animes hentai ou 10 animes Slice of Life de garotinhas. No final eles queriam garotas, não importa se fossem inocentes ou não. O bom de revezar é que no você final, pega... No final eles querem peito. Não, e o bom de revezar é que você tem a vantagem que a mão não dominante parece de outra pessoa. Nossa, que... Vai traição, Luke. Que é isso, traição. Não, nossa. É uma homenagem. Eu não acredito que eu vou saber de mim. Nossa. Como é que eu vou apagar isso da minha cabeça agora? Como vai fazer? Você vai estar tentando isso daqui a pouco. Isso aqui não vai ser editado, não. Isso é uma frase de yaoi que eu já vi várias vezes. Deixa pra lá, deixa. Ai, cara, enfim. O que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Nath, seus agradecimentos, por favor. Bom, galera, eu queria agradecer mais uma vez por me convidarem pra participar. Agradeço muito, obrigado. Por favor, visitem o Offline Brasil e a página no Facebook do Nascer Herói. E essa semana eu coloquei as minhas primeiras impressões da temporada, a parte 1. A parte 2 deve sair, sei lá, próxima semana, um pouquinho depois, que eu tenho prova essa semana, não vou escrever mais, foda-se. E, por favor, sem comentários sobre a Ori no Seraph, que vai cair na parte 2, tá, gente? Eu já entendi, tá bom? Parem de pedir esse livro, pelo amor de Deus. E é isso. Você pode responder, é ruim, pronto. É ruim, pronto, mas eu já falei. É isso aí. E aí, galera, muito obrigado pela participação. Sempre uma honra estar aqui com os amigos. Visite então todos os blogs participantes. É o Chuva de Nanquim, o Anime Portfólio, o Iopinando, o Anime Cote, o Alphaled Brasil, o Não Nasci Herói, o Shoujismo, o Ian veio representar aqui, e a pessoa que vos fala, representando o Netuin e o Nupo. Então, um abraço para todos, espero que tenham curtido o podcast, e a gente tá por aí já em maio, então. Falou para todo mundo. Tchau. Beijos de luz para vocês. Shiroi sora no shita tsumetai yubi saki mafura no naka ni wa yasashii kuki hajimete no kimochi tsutaekirenakute warau koto shika dekinakute kimi ga kureta kotoba wa zenbu oboeteru watashi no karada no oku de kanashimi wo keshi sareru no nara watashi ga nani mo ka